paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Agora, Clemente provavelmente estava lendo o Antigo Testamento em grego, porque a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para grego, foi a Bíblia na época apostólica. Interessante que a palavra onde o profeta diz: farei da paz os teus inspetores. Esta palavra inspetores em grego é episkopos, que é a palavra técnica para presbítero. Então ele está dizendo: farei da paz os teus presbíteros, entende Clemente, e da justiça os teus exatores. Exatores são pessoas que cobram impostos, que tiram dinheiro do bolso das pessoas. E para Clemente isso é uma referência aos presbíteros e diáconos. Bom, isto é, podemos debater, mas uma coisa fica clara. O irmão Clemente, já no primeiro século, fala claramente sobre a prática apostólica de ordenar presbíteros e diáconos em todas as igrejas. Um pouco mais tarde, no início do segundo século, um pouco depois do ano 100, nós temos o irmão Ignácio, que era aluno do apóstolo João. Ele diz o seguinte: aquele que faz qualquer coisa à parte do bispo, do presbítero e dos diáconos, não tem uma consciência pura. E veja aqui que o irmão Ignácio, no início do segundo século já, pouco tempo depois da morte do último apóstolo, o irmão Ignácio já está definindo o conselho da igreja. Tem bispo, presbítero e diáconos. Já falamos que bispo e presbítero são termos intercambiáveis. Mas logo, no início da história da igreja depois de Pentecostes, o termo bispo começa a ser atribuído mais ao presbítero docente. E esses termos vocês reconhecem, presbítero regente e presbítero docente. Então nós temos os presbíteros docentes, regentes e os diáconos, e aquele que faz qualquer coisa à parte deles não tem consciência pura, diz Ignácio. Quer dizer, são eles que devem definir o que acontece na vida da igreja. É o conselho. Bom, isso um olhar rápido em alguns pais da igreja, bem no início da época patrística. Mas biblicamente, onde nós achamos este ofício que nós temos hoje, e nós temos desde os primeiros tempos apostólicos e pós-apostólicos? Biblicamente, onde nós podemos achar este ofício? E quando nós formos vasculhar nas páginas das Sagradas Escrituras, nós não vamos achar o mesmo percurso, por exemplo, do que nós achamos com o ofício de presbítero. O ofício de presbítero tem muitas mais informações, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, sobre este ofício. E a Bíblia não dá tantos dados sobre o diácono. A palavra diácono é emprestada diretamente do grego. A palavra grego é a palavra em grego é diakonos. E esta palavra grega, diakonos, significa uma coisa muito simples. Significa servo. E no Novo Testamento, esta palavra, diakonos, seja no masculino ou no feminino, esta palavra se refere a um servo, um empregado, um escravo que serve. Abre sua Bíblia em João, capítulo 2, verso 5, por exemplo. João 2, 5, a Bíblia diz o seguinte: sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. João 2, 5, então, essa palavra serventes, em grego, é diáconos. Faça, diz Maria, aos diáconos, aos serventes, faça aquilo que Jesus mandar. Então, nesse contexto, diáconos, o diáconos significa apenas um servo, um empregado, um escravo. Agora, a Bíblia também usa esse termo de outras formas, de outras maneiras. Romanos, por exemplo, 13, diz que as autoridades são diáconos. Deixa-me ver aqui, Romanos 13, verso 4, diz o seguinte. Visto que a autoridade é ministro, e a palavra grega é diáconos de Deus, para teu bem. De uma certa forma, podemos dizer, e até as mais altas autoridades, até o presidente Bush e presidente Lula e todos os demais presidentes no mundo, junto com os reis e rainhas e os primeiros ministros, são escravos ou servos, serventes de Deus. Eles servem o soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diáconos não aplica somente a um escravo em casa, ou um empregado, ou uma alta autoridade que ministra, é ministro de Deus, mas também esta palavra é aplicada em vários trechos das Sagradas Escrituras aos próprios ministros do Evangelho, os pregadores. Os pregadores do Evangelho são chamados de ministros porque eles ministram, eles servem. Hoje em dia, infelizmente, é necessário explicar este conceito de um pregador que é ministro, que é um servo. Hoje em dia, quando você fala pregador, você logo pensa que é um homem orgulhoso que quer impor, não a palavra de Deus, mas suas próprias opiniões sobre a sua congregação e, se for possível, sobre muitas outras pessoas ao mesmo tempo. Mas na Bíblia, um pregador é um ministro, é um servo, ele tem o espírito de servir, de serviço. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos! Por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Quer dizer, para o grande apóstolo, diz: eu sou um servo, diáconos. Eu sou um diáconos. Ele usa a palavra que naquela época também foi usada para descrever empregados em casa. Então, eu sou um empregado. Nada de orgulho. Também temos a mesma referência em Colossenses 1:25. Efésios 3, 7 e vários outros lugares. Ele diz que ele é diáconos da igreja, ele é diáconos do evangelho, é diáconos do Senhor Jesus Cristo. Ele se refere a si mesmo como um servo de várias formas no Novo Testamento. Um uso bem interessante para esta palavra diáconos, e um uso que a gente espera nunca enfrentar na igreja, nós achamos em 2 Coríntios 11, 15. Segunda carta aos Coríntios 11, verso 15. E nesse versículo diz o seguinte, veja o verso 14 primeiro. Não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transforma em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Os seus próprios diáconos, os Satanás também tem diáconos. Diáconos, diáconoi, o plural, são servos, e o diabo também tem os seus servos, servos maus. E a Bíblia usa aqui o termo diáconos. Agora, as únicas passagens bíblicas que usam a palavra diáconos de uma forma técnica, no sentido do ofício que nós conhecemos, para se referir ao ofício, nós achamos em Filipenses 1, verso 1, por exemplo. Filipenses 1, verso 1 diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, diáconoi, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, e esta palavra é o termo que se refere ao ofício. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós temos uma referência ao ofício nós temos a lista de qualificações dos bispos e também dos diáconos, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8, em diante, da mesma sorte ou semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, etc., etc. Então, essas duas referências são duas das poucas referências que nós temos no Novo Testamento se referindo ao ofício. Agora, eu já posso ouvir alguém dizendo ou pensando, mas Atos 6 não fala sobre diáconos. Vocês conhecem o que aconteceu em Atos capítulo 6. Os apóstolos estão sobrecarregados e eles não têm como atender a todos os grupos na congregação, e especialmente um grupo de mulheres gregas, helenistas, estão sofrendo por causa disso. Agora, os estudiosos têm ideias diferentes sobre se estas mulheres não estavam recebendo ajuda ou se essas mulheres não estavam tendo uma oportunidade de ajudar nas coisas da igreja, não como oficiais, claro, mas ajudar servindo os apóstolos em promover a comunhão dos santos, da mesma forma que várias mulheres ficavam servindo o próprio Senhor Jesus Cristo e seus discípulos durante sua época aqui na Terra. Mas, de qualquer forma, não estava indo muito bem o trabalho diaconal, então os apóstolos chamam a igreja a separar 7 homens cheios do Espírito Santo para serem consagrados a esta obra. Eles são escolhidos para, o verbo em grego é diakanem, para ministrar, para servir. Agora, alguns estudiosos, olhando capítulo 6 de Atos, e olhando como alguns desses homens depois ficam agindo, eles acham que não tem a ver aqui com o diácono no sentido que nós temos no ofício de hoje. Veja, por exemplo, Estevão. Estevão, ele é ordenado como diácono. E nós vemos isso em Atos 6, verso 5. Estevão é o primeiro mencionado. Ele foi eleito. Mas Estevão não faz aquilo que nós estamos acostumados que os diáconos fazem. Ele não fica lá no pé da igreja, abrindo e fechando a porta e escrevendo cheques para entregar nas mãos das pessoas que precisam de coisas, de que estão com problemas financeiros. Veja Atos 6, verso 8. Logo depois da sua ordenação. Porque Estevão foi ordenado no verso 6, e no verso 8 nós achamos Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem, aí continua falando sobre o fato que ele é julgado e ele é morto, mas nós vemos aqui que ele é cheio de poder e faz prodígios e grandes sinais. Um pouco mais tarde, ele fala de uma forma tão sábia, de uma forma tão impressionante, que eles não resistem, eles não têm como falar contra a pregação dele. E em Atos capítulo 7, ele dá uma pregação que mostra a história da redenção. Ele prega com muita coragem e muita firmeza. E se isso não bastasse, Filipe, um outro que foi ordenado diácono, no verso 5 de Atos 6, o que ele faz? Nós achamos ele em Atos capítulo 8, não apenas ajudando pessoas pobres, mas nós achamos Filipe em Atos capítulo 8 pregando e realizando sinais e maravilhas. Veja 8, verso 5 e 6, por exemplo, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Sinais. Para muitas pessoas isso é um problema, porque eles têm um conceito tão restrito do ofício de diácono, que eles não aguentam pensar que um diácono pode fazer tanta coisa. Mas é somente um problema para eles, que acham que o diácono, o ofício dele se restringe, se limita a ser contador de dinheiro, escrever cheques para os necessitados e entregar uma cesta básica de vez em quando. Aí, se isso é para nós o ofício de diácono, nós vamos ter problemas com Estevão e Filipe. Mas se nós entendemos que o diácono é alguém escolhido e ordenado para ajudar os presbíteros, para ser literalmente um diácono, um servo, para ministrar de tal forma que os presbíteros possam cumprir seu papel. Se nós entendemos isto, que o ofício de diácono é assim, nós não teríamos tantas dificuldades ver as raízes do ofício do diácono aqui em capítulo 6 de Atos. Nós temos que ver o seguinte: os diáconos tinham que ser homens cheios do Espírito. E eles tinham que tomar uma parte das atribuições dos apóstolos. Isso é importante. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso um pouco mais tarde. Mas havia necessidade na igreja. Os apóstolos e os outros presbíteros não tinham condições de cuidar de todos os detalhes de um determinado caso. Então eles escolheram ajudantes, ministros, servos, diáconos, para tomar conta de alguns aspectos práticos do trabalho que os apóstolos já estavam fazendo. Isso é importante. Os apóstolos não criaram um ofício para fazer uma coisa nova. Os apóstolos já estavam atuando também neste ofício diaconal, esse aspecto do ofício apostólico diaconal. Os irmãos chegavam e colocavam o dinheiro onde? Aos pés dos apóstolos. E os apóstolos estavam distribuindo este dinheiro, esses recursos. Por quê? Porque estes recursos falavam de uma forma concreta do amor de Cristo. Esses recursos redistribuídos dentro da congregação para que ninguém passe fome ou necessidade, esses recursos eram a pregação concreta do amor que os apóstolos estavam pregando em suas pregações verbais. Então, os diáconos, esses homens, esses sete homens, receberam um aspecto do ofício apostólico de promover comunhão, de não somente falar do amor de Cristo, mas de mostrar o amor de Cristo. E assim, os diáconos também trabalhavam de uma forma estritamente ligados com os presbíteros e com os apóstolos. Nós vemos isso também. Os diáconos não começaram a criar um ofício bem separado que não tinha nada a ver com os oficiais que governavam a igreja. De fato, eles trabalhavam sujeitos ao presbitério. E quando eu falo presbitério, eu falo sobre o conselho da igreja. Quando Paulo e Barnabé levam dinheiro para Jerusalém, em Atos 11, eles entregam este dinheiro aos presbíteros. Isso é importante. Veja Atos 11, 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um com fome em suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. quê? Isso é depois de Atos 6. Já em Jerusalém, já temos diáconos. Mas, mesmo assim, os irmãos mandam para os anciãos, para os presbíteros. Então, os presbíteros não deixam de ser representantes oficiais da congregação em todos os aspectos. Os presbíteros não, e os apóstolos, que também eram presbíteros, não abriram mão da autoridade sobre as questões financeiras e até de ajuda dos pobres e necessitados. Não é assim que os apóstolos falavam da seguinte forma: diáconos, a gente não aguenta cuidar dessas coisas financeiras e não aguentamos falar mais sobre finanças, vocês cuidam disso, a gente esquece. Não. Eles continuavam com autoridade e também com responsabilidade sobre essas questões. E eles recebem, em nome da igreja, os presbíteros, o presbitério, o conselho da igreja, recebe esta doação dos irmãos distantes. Agora, nós aprendemos um pouco acerca da função do diácono, dos pais da igreja, especialmente cedo no segundo século. Alguns anos depois da morte do apóstolo João, Ignácio, escrevendo a um diácono, diz o seguinte: ele diz, o diácono é um ministro, é um servo dos bispos, como o santo Estevão, o santo Estevão ministrava em Jerusalém a Tiago e os presbíteros. Então, aqui nós vemos que Estevão, de fato, poucos anos depois da época apostólica, é muito perto desta época, nós temos o irmão Ignácio dizendo que Estevão ministrava a Tiago e os presbíteros, Tiago tendo o destaque como talvez o próprio ministro da palavra lá em Jerusalém, ou aquele que moderava pelo menos o conselho. Então nós vimos então que aqueles que dizem que Atos 6 não tem nada a ver com diácono estão, pelo menos à luz desta citação de Ignácio, um pouco equivocados. Estevão é visto na história da igreja bem cedo como um verdadeiro diácono. Nós podemos ver, então, um relacionamento muito estreito entre presbítero e diácono. Toda vez que o diácono for mencionado como ofício, é mencionado no contexto dos presbíteros. Interessante isto. Atos 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, Filipenses, capítulo 1, verso 1. Todas essas vezes que a Bíblia, no Novo Testamento, menciona o ofício de diácono, nunca faz isso sem também mencionar no contexto o ofício de presbítero. Isso é importante para nós. Significa que o diácono não é um ofício solto, avulso, isolado. Existe especificamente para dar apoio ao presbiterato, para servir aos presbíteros, resolvendo vários tipos de obrigações que têm um caráter mais prático para deixar os presbíteros se concentrarem em cuidar das necessidades espirituais do rebanho, se dedicando à pregação e à oração. Quando eu falo que os diáconos estão lá para servir os presbíteros, com certeza eu estou falando isso biblicamente. E eu espero que vocês estejam me ouvindo biblicamente. Eu não estou dizendo que os diáconos existem para graxar os sapatos dos presbíteros. Da mesma forma que um ministro, um pregador, deve ser servo da igreja, não significa que você pode chamar o ministro da palavra para limpar seu quintal. É servo no sentido de espiritualmente usando seus dons para a edificação da igreja. E nós vemos então que o diácono, desde capítulo 6 de Atos, tem esta função: é servir. Servir a igreja, mas especificamente como apoio para os presbíteros. Quer dizer que a prática de hoje em dia no meio da igreja evangélica, de quando tiver presbíteros, que às vezes é raro, mas quando tiver presbíteros, muitas vezes esses presbíteros gastando horas e horas e horas nas suas reuniões falando sobre que cor nós devemos pintar o prédio da igreja, e se nós devemos comprar um novo tapete, ou se nós devemos colocar um órgão ou um novo ventilador. Estas coisas, depois de Atos 6, não devem acontecer. Estas coisas são importantes. Um bom ventilador pode ter uma consequência bem espiritual para a igreja de Cristo, porque quando todo mundo está suando e não tem condições de ouvir a pregação, um bom ventilador pode tornar o culto mais agradável e dar condições das pessoas ouvir a palavra de Deus melhor. Então, não são coisas necessariamente não espirituais. Mas Deus tem nos dado um ofício, que é o diácono, que pode resolver coisas práticas de uma forma espiritual para liberar os presbíteros e os ministros da palavra para se dedicarem à pregação e à oração. E se nossas igrejas, especialmente nós que conhecemos a fé bíblica, as doutrinas da graça, se nossas igrejas, os presbíteros estão fazendo muita outra coisa e deixando pouco tempo para oração e pregação, devemos ficar preocupados. Será que nós estejamos usando bem o recurso que Deus nos deu e usufruímos do ofício do diácono? Posso falar até que horas? Okay. Obrigado, irmão. Eu só precisava checar, eu posso ir até que horas? O reverendo falou, eu posso falar até meia-noite, então eu vou continuar. Não, ele falou 8:30, tá bom. Nós podemos explicar, resumidamente, a razão pela qual nós achamos os nossos diáconos em Atos 6, 7 e 8 fazendo coisas que diáconos não fazem hoje, com a mesma explicação que nós temos para explicar porque nós achamos presbíteros e ministros da palavra no Novo Testamento fazendo coisas que presbíteros e ministros da palavra não podem fazer hoje. O Espírito Santo estava caindo sobre a igreja com os dons especiais, presbíteros estavam curando pessoas, ministros estavam realizando milagres, isto tudo porque a igreja estava naquele tempo, naquela época, quando o Espírito Santo estava agindo com aqueles dons especiais no meio da igreja. E os diáconos não ficaram fora disto. E nem os membros comuns, de fato. Lendo a carta de Paulo aos Coríntios, especialmente os capítulos 12, 13 e 14, nós vemos que, de uma forma geral, a igreja ficava cheia de dons espirituais e especiais. Então, por isto, hoje em dia, quando nós não temos mais estes dons especiais do Espírito Santo no meio do ofício do pastor, pregador, dos presbíteros, também nós não achamos essas coisas no meio dos diáconos. Mas não é por isso que nós não devemos ver Atos 6 como sendo o início deste ofício. Agora, quando nós estudamos o ofício de presbítero, nós podemos ir para o Antigo Testamento e ver que tem um pano de fundo bem forte este ofício. Será que haja também um pano de fundo do Antigo Testamento para o ofício de diácono? De um lado, devemos dizer que o ofício de diácono, da forma que nós temos desde Atos 6, não existia antes da época apostólica. Este ofício foi implementado pelos apóstolos para facilitar e auxiliar o trabalho dos presbíteros. Apesar de não termos raízes históricos como o ofício de presbítero tem, nós não temos isso no ofício de diácono, mesmo assim nós podemos ver o pano de fundo deste ofício no Antigo Testamento. Deus sempre cuidava do seu povo. E Deus, especialmente, sempre fazia questão de cuidar dos mais fracos, mais vulneráveis no seu povo. Deus sempre cuidava dos órfãos e viúvas. E se você fica lendo o Antigo Testamento, você vai ver que uma das coisas que mais deixa Deus irado é quando as pessoas estão oprimindo os necessitados, as viúvas e os órfãos. Isto é uma das coisas que Deus menos aguenta. Maltratar o pobre, maltratar a viúva, diz a palavra de Deus no Antigo Testamento, é a mesma coisa do que não temer a Deus. E de fato os provérbios falam que se você vai maltratar o pobre, você está insultando o Criador dele. Por isso, por exemplo, nós vemos como Deus pensa sobre isso, por exemplo, em Malaquias, capítulo 3, verso 5. Malaquias 3, 5 diz o seguinte: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temam, diz o Senhor dos Exércitos. Esse Deus que fala isto é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E se Deus não aguentava no Antigo Testamento essas coisas, ele não aguenta hoje. E veja como Deus acha que não pagar, se você não pagar alguém na hora certa, por exemplo, nós temos, às vezes nós temos pessoas diaristas que fazem um serviço em casa. Não pagar uma pessoa que você chamou para trabalhar um dia em casa, não dar o dinheiro na hora certa, nos olhos de Deus, é na mesma faixa do que isso é feiticeiro ou adúltero. Deus aborrece. Aborrece mesmo. Volte amanhã, quando você tem o dinheiro com você. Não pagar aquela pessoa que está dependendo desse dinheiro para comprar comida para sua família. Aqueles que defraudam o salário do jornaleiro. E aqueles que oprimem a viúva e o órfão. Aqueles que não cuidam dos mais vulneráveis na sociedade. Para Deus, ele coloca tudo nesse versículo com feiticeiro, adúltero e mentirosos. É muito forte. Nós, normalmente, gostamos de imitar os católicos romanos e colocar uma hierarquia de pecado. E adultério está aqui. E não cuidar bem de uma viúva está aqui embaixo. Mas para Deus, são coisas igualmente perversas, pelo menos na mesma faixa. Isso deve nos fazer pensar. No Antigo Testamento, Deus não somente mostra e manifesta que ele quer que as pessoas mais vulneráveis sejam cuidadas, mas também Deus ordenou que haja também um sistema para tomar cuidado disto, para implementar isto. Nas grandes festas do povo de Deus, Deus ensinava que as pessoas deviam chamar as pessoas que não tinham família, as pessoas que não tinham comida, as pessoas que não tinham pai ou mãe ou não tinham ninguém para cuidar deles, para chamar eles para também participar da alegria da comunhão. Então nós vemos que Deus se preocupa não somente com encher a barriga das pessoas que estão sem comida, mas Deus se preocupa com o ser humano de uma forma integral. Deus entende que a viúva não precisa somente de ter abrigo e comida, mas ela precisa de amor. Ela precisa de confraternização. Ela precisa de contato social. Ela precisa de se sentir em família. E por isso Deus ordenou, veja Deuteronômio 14, verso 29, por exemplo. Deuteronômio 14, 29. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe todas as obras que as tuas mãos fizeram. Isto está falando sobre o uso de dízimos do fruto no terceiro ano. Cada 3 anos eles tinham que pegar um dízimo, 10% da colheita, e do gado e tudo, eles tinham que, uma vez em 3 anos, pegar tudo isso, ir para Jerusalém, e usar este dízimo não para dar aos sacerdotes, nem para dar ao templo, mas usar este dízimo para comer, para ter uma festa. Isso nos ensina muita coisa, também para hoje, sobre o uso de dízimo. Os pastores modernos gostam de enfatizar outros textos, mas em Deuteronômio 14 mostra que o dízimo não sempre todos os dízimos acabavam nos cofres da igreja. Também tem este dízimo aqui, este dízimo especial. Tinha o dízimo para manter o ministério do templo, o ministério dos levitas, e essas coisas constantes. Mas também, de vez em quando, Deus ordenava ao seu povo tirar um dízimo a mais para festejar. E naquela festa, Deus disse, ninguém vai ficar fora. Ninguém vai ficar em casa dizendo, bom, eu não tenho pai nem mãe, eu não tenho filhos, eu não tenho netos, eu não tenho família, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas o que acontecia é que Deus mandava seu povo mostrar a verdadeira comunhão. Bom, nós temos vários outros exemplos no Antigo Testamento deste amor de Deus para com os necessitados. Só mais um, porque nós não temos tempo para abordar todos esses exemplos. Deuteronômio 24, verso 19. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Ele continua dizendo a mesma coisa também para a colheita da oliveira. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la, para o estrangeiro, o órfão, a viúva será. O restante. Nós vemos aqui que até nas coisas dia a dia do povo de Deus, colhendo a colheita, o fruto da videira e do campo, Deus queria que isso seja feito lembrando, em primeiro lugar, de onde o povo vinha. Nós éramos escravos, nós não tínhamos nada, tudo isso é pura graça, tudo isso é pura bênção. Ele diz, verso 22, lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Quer dizer, lembre-se que você passou um tempo sofrendo. E lembre-se o que é sofrer. E lembre-se que agora você tendo todas essas bênçãos, talvez você não esteja sofrendo, mas lembre-se daqueles que estão sofrendo. Você deve entender o que é sofrimento, que é contra a nossa natureza. E quando nós estamos passando fome, nós não entendemos, porque ninguém nos ajuda. Mas no momento que estamos fartos e temos muita coisa, logo, logo esquecemos as pessoas que estão passando aquilo que a gente passava antes. Mas Deus mandava o seu povo, no dia a dia, colhendo a colheita, de lembrar de onde eles vinham, mas também de lembrar o amor divino, o amor da comunhão dos santos, o amor pelo irmão. E se isto foi tão forte no Antigo Testamento, imagine no Novo. No Novo Testamento, quando Deus, ele manifestou o seu amor na pessoa e na obra do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, na cruz, nós vemos este cuidado divino, este amor divino para com os necessitados, crescendo e se manifestando de uma forma mais gloriosa ainda. Na igreja primitiva, nos primeiros anos depois de Pentecostes, ninguém faltava nada. Todo mundo compartilhava os seus bens com os necessitados. Veja Atos 4, verso 34. Não havia, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E era exatamente para melhorar esta distribuição, a distribuição desta ajuda, que os apóstolos, em Atos capítulo 6, constituíram 7 homens para servir, para ser ministros, diáconos. Os apóstolos e os presbíteros nunca esqueceram que a fé cristã é uma fé cósmica, tem a ver com a vida inteira. Não é apenas espiritual. Como nós achamos muito hoje em dia, você entra na igreja, você está transportado em êxtase espiritual, todo mundo é seu irmão e todo mundo está louvando e amando um ao outro, e saindo do prédio, você volta para a realidade. E você está andando na rua e você vê alguém que vai para a igreja e só isso. Você nem sabe o que ele está passando, nem quer saber. Isso é a triste realidade de muitos grupos religiosos que se chamam igreja hoje em dia. Mas a igreja bíblica e verdadeira não é assim. A igreja bíblica, a igreja cristã, entende que a verdadeira religião não é apenas boa teologia. Mas é como um dos presbíteros da igreja em Jerusalém disse em sua carta, Tiago 1, 27. Ele diz o seguinte. Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja o que ele diz em capítulo 2, 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiveram carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Os apóstolos e presbíteros da igreja em Jerusalém entenderam muito bem que fazia parte do seu trabalho cuidar dos pobres e aliviar aqueles que estavam sofrendo. E por isso, os irmãos vêm e deixam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Esse ato de vender alguma coisa que eu não preciso, não faz parte das necessidades da minha vida, e voluntariamente dar este dinheiro à igreja, é um ato altamente espiritual. Veja Atos 4, verso 35 e 37 de novo. Atos 4, 35. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja o verso 36 em diante também. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, por isto, Paulo e Barnabé mais tarde entregam as ofertas das igrejas gentias aos presbíteros. Porque os presbíteros, incluindo os apóstolos, são responsáveis pela vida inteira da igreja de Cristo. Não é por acaso que uma das exortações mais importantes que o apóstolo Paulo recebeu dos presbíteros em Jerusalém é de não esquecer os pobres. Veja Gálatas, Gálatas 2. Em Gálatas 2, verso 9 e 10, diz o seguinte. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Interessantíssimo aqui que a preocupação de Tiago, Cefas e João não é, bom, Paulo, tudo bem, você pode ir para os gentios, mas não esquece da justificação pela fé, por exemplo. Eles, com certeza, zelavam pela pura doutrina. Mas eles entendiam que a pura doutrina, sem uma vida que flui desta doutrina, uma vida transformada por esta doutrina, uma vida que manifesta esta doutrina, sem a vida, a doutrina não tem muito valor. E por isto, se Paulo vai lá aos gentios pregando o amor de Deus no Senhor Jesus Cristo, mas nem está aí para as pessoas que estão sofrendo, então, pela vida, ele estará negando aquilo que está pregando, pela boca. Então, o cuidado dos necessitados, dos aflitos, dos pobres, viúvas, era a responsabilidade dos presbíteros. Mas quando a igreja crescia bastante, e era difícil administrar todas as pessoas, todos os recursos envolvidos na distribuição, os apóstolos designaram servos, ministros, diáconos, para ajudar nessas coisas. E como eu já falei, os diáconos não se tornaram um grupo à parte, isolado. Eles trabalhavam junto com os presbíteros, eles serviam os presbíteros, eles trabalhavam como se fosse em equipe com os presbíteros, cada ofício trabalhando junto para a edificação da igreja e a glória de Deus, facilitando o trabalho dos presbíteros, cuidando dos vários aspectos práticos desse trabalho, para dar condições a esses homens de Deus se dedicarem à oração e à pregação. Então, isso explica porque no Novo Testamento, quando o Espírito Santo faz referência aos diáconos, ele sempre faz esta referência no contexto de presbíteros. Isso explica também que nos escritos da igreja primitiva, sempre achamos esses dois ofícios sendo descritos juntos. E se tiver uma coisa bem perigosa para nós hoje em dia, é que nós, muitas vezes, vivemos cada um ao nosso lado. O ofício de pastor e presbítero aqui, e os diáconos ali no fundo da igreja, numa sala, numa mesa, contando dinheiro. Não deve ser assim, não. Devemos cooperar uma cooperação santa em nosso ofício. A Bíblia diz, João 13, verso 35, que o mundo vai saber que nós somos os discípulos de Jesus pelo amor que nós temos uns pelos outros. E João também fala em sua primeira carta, capítulo 3, verso 8, que nós devemos amar não somente em palavras, mas também em atos. E se tivesse uma palavra só para descrever o ofício de diácono, seria a palavra amor. O ofício de diácono é um ofício apostólico para promover a comunhão dos santos, para promover a vida da comunhão da igreja no amor de Deus, no amor fraternal. Isso implica que o ofício de diácono é muito, mas muito mais do que apenas contar dinheiro. Isso implica também que o diácono recebe e deve receber muito mais respeito, talvez, do que nós temos costume de dar. Que ele está exercendo uma parte do ofício apostólico, o ofício de promover, de exercer, de implementar, de manifestar o amor de Deus no Senhor Jesus Cristo de uma forma concreta no meio da Igreja de Cristo. E quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos a obra diaconal da igreja realmente uma obra abrangente. Na igreja primitiva, depois de Pentecostes, nós vemos a igreja nos primeiros séculos, por exemplo, por meio dos seus diáconos, ajudando os pobres a sepultar os mortos deles, abrindo estalagens e pousadas, lugares para estrangeiros e pessoas que estão viajando para passar a noite de uma forma segura, mostrando hospitalidade. Foi a igreja, por meio da obra diaconal, que começou com aquilo que nós conhecemos hoje como os hospitais públicos. Isso vem dos primeiros séculos pela obra diaconal da igreja. A igreja também tinha a prática, nos primeiros séculos, de pagar resgate pelos escravos. Por exemplo, se um irmão estava escravizado ele era membro da igreja, muitas vezes a igreja se juntava para comprar a liberdade de aquele irmão. Ignácio, pai da igreja, fala em sua carta à igreja em Filadélfia, ele fala sobre o fato que a igreja mandava pastores e presbíteros, mas também às vezes diáconos, para representar a igreja em reuniões e mandar mensagens e recados de igreja em igreja. Então, os diáconos também atuavam, não somente nessas outras áreas que eu falei, mas também na área de comunhão entre essa igreja de Cristo. Quando nós chegamos à época da reforma, nós vemos a igreja redescobrindo o ofício do diácono. Durante esses muitos anos do desvio da igreja na Idade Média, o ofício do diácono caiu em desuso. De fato, o ofício de diácono se tornou apenas uma etapa na escada para chegar a um ofício maior. Eles inventaram um bocado de etapas para chegar a ser um bispo ou cardeal ou papa. Mas a reforma redescobriu. E o irmão Calvino, em sua exegese de Romanos 12, verso 8, ele, também à luz de outras escrituras, ele entendia dois aspectos para o trabalho diaconal. Vamos para Romanos 12, 8. Onde o apóstolo está falando sobre as pessoas usando seus dons e cumprindo seus ofícios e suas vocações de bom grado para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Ele diz no verso 8 do capítulo 12 de Romanos: o que exorta, faço com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria. Agora, uma outra tradução diz o seguinte: o que exorta, use esse dom em exaltar; o que reparte, faça com liberalidade; o que preside com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Então, aquela coisa de repartir ou contribuir, Calvino entendia este aspecto do ofício diaconal de pegar as coisas que as pessoas davam à igreja e redistribuir. E fazer isso com liberalidade. Eu falei que uma palavra para resumir este ofício de diácono deveria ser a palavra amor. Amor no sentido bíblico. Amor no sentido que o apóstolo diz: Deus é amor. Não amor no sentido barato que eles usam hoje em dia. Aquele amor tudo raso, tudo açucarado e tudo falso, fingido. É? Esse tipo de amor não cabe no ofício de diácono. E chegar na casa de alguém que está sofrendo e dizer: meu irmão, oh, que pena, nós amamos você tanto, e sair sem ajudar em nada. Não, esse tipo de amor não. Mas um verdadeiro amor. Um amor que dá com liberalidade. Eu não tenho as palavras em português, então eu vou usar um termo que eu conheço, talvez um pouco rude, mas o diácono não pode ser uma pessoa que é mão de vaca, eu não sei as outras palavras, mas um homem que não quer abrir sua mão para dar. Ele deve ser um homem liberal, generoso. Tem que ser uma alegria para ele. E não deve chegar e uma pessoa está passando fome, precisa de dinheiro, e o diácono, mais uma vez, vamos pegar o cheque então. E chegar em frente da igreja, as pessoas falando, e tá bom, tome aqui, tal. Deus te abençoe. Não é assim. O diácono vai à casa da pessoa que está sofrendo, de uma forma discreta, porque a pessoa que precisa receber ajuda, isso não é agradável. Não é agradável para nem a pessoa mais pobre no mundo. É difícil para o orgulho dele receber alguma coisa. E o diácono tem que ir lá com cuidado, com amor, dizer, meu irmão, que isso? O que nós temos que nós temos recebido? O que eu tenho que não tenho recebido? O que a igreja tem? São os dons de Deus, as dádivas de Deus. Eu não estou dando esse dinheiro a você. É Jesus Cristo que está visitando você. E o amor dele, ele está mostrando não em palavras somente, mas ele na cruz mostrou com ato. Mas ele não morreu somente para salvar sua alma. Ele te redimiu e resgatou corpo e alma. Ele se interessa, ele se preocupa com sua vida também, sua comida, sua saúde espiritual, mas também físico, psicológico. Então, o diácono é uma pessoa que tem um verdadeiro amor do Senhor Jesus Cristo fervendo no seu coração. A coisa que ele mais gosta é mostrar esse amor de uma forma concreta. E desta forma, Deus é glorificado. Do púlpito, o pastor proclama o amor de Deus no Senhor Jesus Cristo. Nas casas, os presbíteros visitam, mostrando este amor, esta preocupação com a vida das famílias das pessoas. E também o diácono mostra esta pregação de uma forma concreta, administrando com liberalidade as boas dádivas de Deus no meio da igreja. Quando o diácono exerce sua função com amor, com generosidade, com liberalidade, o nome de Deus é glorificado. Eu sei. Eu já recebi ajuda de diaconal em minha vida. Foi difícil chegar ao ponto que eu estava estudando em seminário e casado e eu estava sem recursos. Foi muito difícil chegar ao ponto de chamar os diáconos. Eu fiz um erro muito comum, como muitas pessoas fazem. Eu vou pedir aos diáconos de me emprestar, depois eu pago de volta. Muitas pessoas fazem isso por quê? Porque é bom para o nosso orgulho. Receber graça é contra a nossa natureza. Nós queremos ganhar aquilo que nós recebemos. E de uma certa forma é bom isso. Ninguém deve ficar só querendo tudo por nada na vida. Mas o trabalho do diácono reflete ou espelha a pregação da igreja por meio do ofício de pastor e presbítero. Então o diácono nunca empresta. Nunca. Porque Jesus nos dá de graça. Jesus dá salvação por pura graça, e quando eu estou passando problemas, talvez daqui a 6 meses eu vou ter mais recursos. Mas o diácono não quer saber disto. Ele diz, não. A graça do Senhor Jesus Cristo vai ser manifesta aqui, nesta casa. Tome. Deus te ama, de verdade. E a igreja também te ama. E quando isso acontece, irmãos, realmente, eu posso testemunhar, eu já passei por isso uma vez em minha vida, estou abrindo meu coração, eu fiquei ali olhando esta ajuda da igreja e só pensando, a graça de Deus não tem limites. Eu sinto tanta graça, tanta misericórdia. Calvino fazia uma distinção entre este trabalho em geral e também a segunda parte do capítulo 12, verso 8, aquele que exerce misericórdia. Eu não tenho tempo de entrar nos detalhes, mas nós temos, por exemplo, em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, uma referência a um grupo de pessoas na igreja que parece recebiam um certo apoio, um certo sustento. Eram viúvas que não tinham famílias para cuidar delas. E em troca de serem arroladas e alistadas com a igreja, estas viúvas piedosas recebiam um certo valor e em troca se dedicavam a boas obras. Agora, estas viúvas, de forma alguma, eram oficiais ou ordenados, mas claramente eram pessoas que a igreja claramente falava, bom, tal viúva ou tal viúva está na lista ou não está na lista. Porque o apóstolo até dá orientações, que tipo de viúva deve estar nesta lista. Então, Calvino, mais ou menos neste espírito, entendia que capítulo 12, verso 8 de Romanos fala sobre o diácono, que é ofício, mas também fala sobre os membros da igreja que, debaixo da autoridade do ofício de diácono, dos diáconos, esses membros, por exemplo, essas viúvas, se dedicam a realmente, por exemplo, passar tempo em hospitais, exercendo misericórdia com alegria. Se o diácono está em seu ofício amparando e ajudando o presbítero, para Calvino, os diáconos também podem chamar membros comuns, não ordenados e não oficiais, mas membros comuns, especialmente viúvas idosas e sem recursos, para se dedicarem a boas obras. Tudo isto com o propósito de fazer crescer o amor na igreja e o bem da comunhão dos santos. Por exemplo, em Genebra, tinha hospitais onde as senhoras trabalhavam e os diáconos supervisionavam estes hospitais. Nós vimos também uma aplicação prática dessas coisas que nós acabamos de falar, no fato que em Genebra não podia ter mendigos. Por que não? Porque Genebra, de uma certa forma, a cidade inteira se declarou em favor da reforma. Então, a cidade inteira, de uma certa forma, fazia parte da igreja. E onde tem a igreja de Cristo, não pode ter ninguém mendigando. Às vezes, eu falo com pessoas que moram em várias áreas da cidade e eles dizem que pessoas vêm batendo na porta pedindo esmola. E muitas vezes, se você perguntar àquela pessoa, você é evangélico? Muitas vezes, eles vão dizer sim. Que é, talvez, uma das maiores vergonhas que pode acontecer. Porque quando um membro da nossa igreja está andando na rua pedindo esmola, nós estamos blasfemando o nome do nosso Salvador. Nós estamos dizendo que Jesus é um grande fracasso cruel, que apenas dá uma esperança espiritual, mas nesta vida ele não se preocupa com a gente. Quando um membro da igreja sofre sem ser amparado, isso significa que nós somos uma falsa igreja. E quando um membro da igreja sofre sem ser amparado, isso significa que estamos pregando um falso evangelho ao mundo. Irmãos, é muito, mas muito importante o trabalho dos diáconos. Os diáconos não são apenas as pessoas que mostram esse amor, mas são as pessoas que estão sempre promovendo este amor. Os diáconos, por exemplo, vendo que fulano está precisando de um emprego e que Beltrano tem uma empresa que está faltando um empregado, os diáconos também funcionam para casar necessidade com oportunidade. Então, não é assim que somente os diáconos mostram amor, somente os diáconos ajudam, mas os diáconos estimulam o corpo inteiro a viver em amor. Meus irmãos, quando nós temos uma igreja onde os diáconos são homens cheios do Espírito Santo, homens, conforme a Bíblia, mulheres não, homens cheios do Espírito Santo, homens que estão se dedicando a ajudar em tudo os presbíteros da igreja, trabalhando bem junto com esse ofício de presbítero, docente e regente, cooperando e ajudando e apoiando em tudo este ofício, deixando esses homens de Deus se dedicarem à oração e à pregação e ao ensino, e resolvendo de uma forma espiritual as coisas práticas da igreja, tomando cuidado que ninguém vai sofrer desamparado, solitário no meio do corpo de Cristo, promovendo e estimulando o amor sendo exercido na comunhão dos santos. Quando nós temos homens de Deus, cheios do Espírito Santo, exercendo este ofício com todo o seu coração. Meus irmãos, quase chegamos no céu já. É muito lindo. Este amor, esta alegria, esta comunhão, esta unidade que o Espírito Santo concede à igreja por meio deste ofício, só no céu nós podemos experimentar coisa melhor. Que Deus abençoe ricamente os irmãos diáconos no nosso meio. Que Deus concede à sua igreja a sua bênção por meio desse ofício. Amém. Oremos. Nosso Pai, nós te louvamos por teu amor, por natureza vivimos odiando uns aos outros e sendo odiados, e vivemos mesmo agora num mundo cheio de ódio contra ti, ódio contra a tua santidade, ódio dos teus mandamentos, ódio contra tudo o que é bom e correto, santo, edificante. Senhor, neste mundo que está sofrendo tanto, que está cometendo atos de violência contra si mesmo. Um mundo cheio de pessoas que desesperadamente estão procurando o amor, mas de uma forma tão egoísta que acabam machucando uns aos outros. E a única coisa que os descrentes possam esperar é ser a pessoa menos machucada na história. Mas neste mundo, sofrendo as consequências da nossa própria rebeldia como seres humanos contra a tua soberana vontade, tu tens vindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus se fez carne. Ele tabernaculou em nosso meio. Deus, que é amor, veio para um mundo cheio de pecado e de ódio. E ele viveu uma vida de amor tão perfeito, que ele cumpriu totalmente, integralmente todos os teus mandamentos. Porque teus mandamentos são vida. Teus mandamentos são bons. Teus mandamentos se resumem em uma só palavra: amor. Amor para com Deus, amor para com nosso próximo. E Jesus fez aquilo que nós nunca teríamos condições de fazer. Ele amou a ti perfeitamente. Ele amou seu próximo perfeitamente. Mas este amor tão perfeito, esta coisa tão inédita, incomodou bastante a raça humana. E não somente a raça humana, mas até o próprio povo de Deus, até a própria igreja, o povo da aliança, não aguentou presenciar tamanho amor. Porque, vendo a santidade e o amor de Jesus, deixa nós pecadores com tanta vergonha. Isso nos expõe. Isso nos expõe, Pai, mostrando quem nós somos de fato. A natureza egoístas. A natureza só pensando em nós mesmos. E por isso nós matamos o teu filho. porque nós não aguentamos ter a presença dEle em nosso meio. Porque um padrão perfeito de santidade, de amor, é intolerável para nós, pecadores. Até a morte dEle foi um ato de amor divino. Morreu pelos seus inimigos. Uma salvação de pura graça Ele nos concedeu. O amor dEle derramou dos céus em nossos corações, o próprio Espírito dEle, que é amor, habita em nossos corações por pura graça. Ó Deus, será que este amor está se manifestando em nossas vidas? Até nós, que somos tão peritos na teologia certa, será que este amor está brilhando em nós? Será que depois de todas as boas e alegres e edificantes conversas e debates e palestras sobre doutrina e teologia, será que sobrou tempo, Deus, de nós aplicarmos estas doutrinas que são vida, estas doutrinas que falam da Tua graça, do Teu amor? Será que nos resta tempo para realmente viver essas doutrinas? Nós acabamos de ouvir sobre um ofício que existe na igreja especialmente para mostrar este amor que Tua doutrina prega. Mostrar este amor de uma forma real e concreta no meio da comunhão dos santos. Mas, Pai, não é somente o ofício de diácono que tem esta responsabilidade, este privilégio de manifestar o Teu amor de uma forma concreta. Nós já temos confessado os nossos pecados. Então nós não vamos repetir isso, Pai. Mas nós vamos rogar Tua misericórdia. Vamos rogar Tua bênção sobre nós. Vamos rogar a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que o amor de Deus reine em nosso meio de uma forma tão poderosa que este bairro, esta cidade, este país fique surpreso. Quando eles veem, quando eles presenciam uma pequena igreja, talvez, mas uma igreja onde reina o amor divino, de tal forma que eles não têm como dizer outra coisa do que aí, ali, tem de fato, de verdade, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa o pregador, o ministro da palavra desta igreja. Abençoa os oficiais, os presbíteros regentes. Abençoa os diáconos e os membros, não somente desta tua igreja aqui, mas de todas as igrejas fiéis do Senhor Jesus, no Recife, Pernambuco, no Brasil inteiro. Abençoa as tuas igrejas, para que possamos viver verdadeiro amor, não fingido. E abençoa, Pai, os teus servos, para que eles possam nos encorajar nesta alegre e abençoada tarefa. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te oramos. Amém.